Dia crônico, esse dia em que me preocupo com as palavras belas, como vieram bater em mim, em minha porta, passarada esganiçada de voar, estão em minha soleira, como que chegaram? Voaram pelos tempos, leves, por sobre castelos e cordilheiras, e suas penas, colhidas leves, em sacadas e vendidas, lascivia, penas duras sofreram no transporte, queriam transpor poderes por cima dos altos edifícios e até chegar ao céu, ao limite da leveza e abandonar a gravidade, deixar-se levar pela insanidade do peso, palavras sem pudor, sem dureza, o menor estupor, palavras sem censura, dor sem mesura, o fogo das correntes etéreas e as palavras se tornando divinas. Os homens são palavras graves, pesadas pela sanidade. Um homem não tem asas e precisa perguntar às palavras como é voar e ser Deus. Como é voar e ser Deus? Que palavras estarão aqui nos próximos dias? Dia crônico esse dia em que eu penso em demônios. Diacronia, para quem não sabe, é ver evolução na palavra. Que é homem, Deus, palavra? Dia, uma palavra através dos tempos. Palavra, poder, poesia. Que é evolução? Quais palavras estarão aqui nos próximos? Diacronia é doença de agora que teima. O fogo que dança e reinventa a boca do homem. Dragões do homem. Da independência lançando chamas num sarau de periferia. Diacrônico esse dia em que evoca um Deus, Cronos, que devora seus filhos. Sou eu que me coloco à frente dos raios de Zeus para defender o agora, comprar meu pão, sobreviver a mais uma hora. Eu preciso gritar. O dia engole os homens, endurece os versos. Palavras são cuspidas como pedras e esculpidas como regras que os homens carregam para construir seus templos de oração. Arrastam para construir os templos. Homens são palavras. Homens são e palavras. O diacrônico aqui sou eu, que dessa terra pergunta por que nasceu o verbo ateu, porque vivo a atear o fogo e incinerar toda a matéria do peso insuportável das palavras presas a grilhões. Que verbos palavras nascerão nos próximos tempos? Enquanto me pergunto, minha diacronia teima em atear fogo todo dia e deixar inflamar a insustentável leveza da poesia.